porque a gente foi derrubado não significa que a gente não pode voltar. O que não te mata, te fortalece. Se liga essa parada aí da música. Não acontece todo dia. Se um cara como você se der bem, é bom pra todo mundo. Não tem contrato pra gravar, então vai atrás de um. Mas você não pode voltar pra rua, não se tiver talento pra outra coisa.